A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a segunda parte da palestra de Edivaldo Pereira Franco, realizada no dia 29 de agosto de 2010, no Colégio Militar do Estado do Rio de Janeiro, por ocasião do 20º Feirão Pro Mansão do Caminho. O tema, Conflitos Existenciais. Com vocês, a sequência da segunda parte da palestra de Edivaldo Pereira Franco. Então, é o período típico do egocentrismo. Mas se nós não educamos os valores do self, esse egocentrismo permanece. E ele vai ressurgir como um conflito narcisista, em que o indivíduo se considera a maior joia do mundo, o melhor presente da terra, aquele indivíduo privilegiado, portanto, o indivíduo que deve ser amado, mas não ama, deve ser requestado, mas não corresponde. É um fenômeno que nós herdamos do processo da evolução. Logo depois, nós passamos para o quinto período, o racional. Nesse processo da evolução, surge o momento da razão, do discernimento, da arte, da literatura. O mito transforma-se numa realidade padrão. Então nós vamos ver os grandes poetas, os grandes narradores, os grandes pintores, trazendo a tradição mitológica para as suas telas. E nós vamos ver, a criança torna-se adolescente, vai vencendo aqueles períodos. Se era uma criança muito extrovertida, vai se tornar um adolescente menos extrovertido, mais silencioso, mais tímido, porque está encontrando a sua realidade. É o processo natural, para que depois dos 18 anos, no chamado período da maturidade, não são datas fixas, mas nesse ínterim, ele adquira a idade real da razão, da sua independência, e possa entrar no sexto período, que é o período intuitivo, ou período cósmico do nosso discernimento. Nós então iremos ver que um rapaz de 18 anos já pode constituir uma família mais ou menos equilibrada, já pode ter uma ideia da vida abstrata, dos fenômenos transcendentais, das responsabilidades que não estão escritas no papel, mas estão escritas na consciência. Entre os indianos, há uma tradição do Vedanta que estabelece que até os 20 anos, os filhos pertencem aos pais. Mesmo quando se casam, casam-se muito jovens, 12, 14 anos, mas eles pertencem tecnicamente aos pais. Mesmo que se casem, trazem o parceiro, iniciam a prole dentro do lar tradicional. Depois dos 20 anos, ele já tem uma independência para cuidar da família, pertence à família. E a partir dos 50 anos, ele deve dedicar-se à vida espiritual, pertence a Brahma, o Rama, a divindade. Então ele já educou a família, já é uma pessoa de 50 anos, já encaminhou, pode cuidar da sua vida espiritual sem prestar satisfações aos ancestrais, aos descendentes e à companhia. É curioso, nós vemos aí de certo modo os períodos antropológicos e o desenvolvimento da criança. Mas graças a esses mecanismos evolutivos, nós guardamos heranças que somente a reencarnação, conforme a proposta espírita, explica na ciência da antropologia, ilumina a psicologia e favorece a filosofia existencial. Por que que uma família jovial, alegre, tem um filho portador de um transtorno de vida antissocial? Ele é vítima de uma dessas psicoses que levam a uma vida totalmente estranha. Ele é gentil, é agradável, mas é insensível. não ama absolutamente. É incapaz de um gesto de carinho, de retribuição. É egocêntrico. Eu estava lendo uma história muito bonita de uma psicanalista brasileira, e ela narrava exatamente isso de um rapaz que era o protótipo do homem gentil, agradável, sedutor, simpático, de boa conversa, mas ele era narcisista. Ele sempre falava a respeito dele mesmo. Toda a conversa girava em torno do eu, da sua beleza, das suas aspirações. Para quem não se lembra de Narciso, gostaríamos de lembrar que Narciso é uma história mitológica muito bonita. Segundo a tradição, ele teria nascido em Téspias, uma cidade antiga da Grécia. Téspias ficava na Boécia e era filho de um grande mito, de um deus, era Cefiso, e de uma ninfa, que era a sua mãe generosa. E esta querida ninfa, Liríope, recebeu um dia uma mensagem de um cego que era profeta, Tiresias. Tiresias, do século V de Péricles, era portador de uma clarividência incomparável. Ele era um médium profeta e falava com tanta beleza e perfeição dos acontecimentos que se tornou célebre. Então Tiresias teria prognosticado que Liríope seria mãe de um homem tão lindo como nunca dantes houve algum. Mas sobre ele pairava um vaticínio. Ele seria muito amado por homens e mulheres, mas não amaria a ninguém. Até o dia em que ele se visse refletido no espelho, aí começaria a sua verdadeira tragédia. E nasce uma criança que recebe o nome de Narciso. Esse menino, que era filho da mitologia transcendental da Grécia, é portador de uma beleza encantadora. As pessoas fascinam-se desde criança que ele é arrebatador. E à medida que ele cresce, torna-se soberbo, cheio de si. As pessoas falam-lhe com ternura e ele a subestima. Então, em razão disso, os deuses ficaram revoltados e Nêmesis desejou castigá-lo. Levou-o a uma caçada. E quando ele estava no bosque caçando, ele foi atraído a um lago. E ao olhar no lago, ele fascinou-se com a própria imagem e ficou apaixonado por ele mesmo. Ficava contemplando aquela imagem, apaixonado por aquele ser, deixou de alimentar-se, deixou de nutrir-se e morreu. Feneceu ali à margem do lago, dominado pela melancolia do alto amor. Mais tarde, as ninfas ficaram com tanta compaixão e com tanta pena, porque não haviam conhecido Narciso, que pediram aos deuses para dar-lhes uma ideia. Então, no lugar que nasceu Narciso, nasceu uma planta que dá uma flor branca em sua homenagem, chamada Narciso, uma flor maravilhosa. Certo dia eu conversava com Chico Xavier sobre o narcisismo e ele repetiu essa lenda com outro enfoque, até o momento que ele contou algo que eu não sabia e que também não está em alguns livros de lendas gregas, que Narciso foi tão fascinante e o narcisismo em nós é tão predominante como conflito, que as ninfas, desejando saber quanto belo era Narciso, foram até o lago e perguntaram às águas: Narciso era tão belo conforme a tradição informa? E as águas disseram: não, não notamos, porque enquanto ele nos olhava, nós nos olhávamos nos seus olhos. As águas também eram narcisistas, a demonstrar que o narcisismo é uma coisa embutida dentro de nós, que de uma forma ou de outra nós somos narcisistas, até quando nos subestimamos, até quando dizemos: eu sou um coitado, eu não sou ninguém. É uma forma narcisista de chamar a atenção. Então a conduta saudável não é aquela que se veste de uma falsa humildade, principalmente entre religiosos, Eu ouço pessoas dizerem, mas quem sou eu? Eu sou um pária, eu sou um pobre coitado. E quando pergunto, e você, Divaldo? Eu digo, eu sou a pessoa mais feliz da Terra. Primeiro, porque eu sou cristão. Depois, porque eu encontrei o Espiritismo. E o Espiritismo enriquece-me. Mas, nossa, que vaidade! Eu digo, bom, é que eu sou filho de Deus. E se ser filho de Deus é uma desgraça, então a culpa é dele, não é minha. Mas eu me sinto muito honrado de ser filho de Deus. Então é uma forma de ser autêntico, sem nenhum narcisismo. Sou o que sou, porque trago o meu Pai em germe dentro de mim. E então eu me lembro que no ano 2002, nos Estados Unidos, foi publicado um livro a que me referi aqui, O Gene de Deus, de um notável geneticista, Dr. Dean Hammer. Ele assevera que dos nossos 25 mil genes, um deles é o gene de Deus, VMAT2. Então, se nós somos geneticamente filhos de Deus, não podemos ser coitados. Se estamos numa fase negativa, isso não é de lamentar-se, é de edificar-se, é de se transformar. Então, graças a esses atavismos, nós podemos ser profundamente narcisistas. Estarmos com essa tremenda preocupação do narcisismo embutida em nós. E como não temos a coragem de nos desvelar narcisistas, nós fugimos para o lado oposto, que é a mesma maneira de nós nos impormos. As pessoas que gostam de chamar atenção pelo lado excêntrico, aqueles que chamam atenção pelas doenças, aqueles que chamam atenção por determinadas condutas que prendem os outros à sua volta. A criança que chora, que se debate, que se joga no chão, que prende o ar e começa a tossir, e a mãe vem louca para poder socorrer. Não socorra, deixe. Ela não morre asfixiada. É uma técnica inconsciente para poder dominar a família. E essa criança chega a hora de comer, não come, e chora. E nós adultos ficamos desesperados. São mecanismos conflitivos existenciais que na criança vêm de encarnação interior, da conduta que teve em existências pregressas. Então, fazendo um historial da evolução humana, sobre o aspecto agora eminentemente psicológico, grandes estudiosos estabeleceram, por exemplo, como o Dr. Otto Rank, esse notável Otto Rank, teve a ocasião de dizer que as raízes dos nossos problemas são sentimentos de inferioridade, herança primitiva. Entre os animais de grande porte, nós éramos profundamente inferiores, e então tinha medo. Essa colocação da inferioridade, da nossa incapacidade de luta e da culpa. Um grande número de nós vive atormentado com a culpa inconsciente. É comum encontrarmos espiritistas que eu digo, como vai? Melhor do que mereço a Deus. Então é uma injustiça. Deus é injusto. Como é que ele premia uma pessoa que não merece? Não é um ato de humildade, é um ato de culpa, autoculpa. Quando, como vai, Divaldo? Ótimo, graças a Deus. Ah, mas eu soube que você estava muito doente. Foi, graças a Deus. E agora eu comecei a estar bem melhor, graças a Deus. E na hora que desencarnar, ai que beleza, graças a Deus, já me vi livre da morte. Então nós temos que trabalhar pela consciência saudável, libertando-nos de todas essas injunções lamentáveis dos conflitos existenciais. Então Otto Rank dizia que nós éramos vítimas exatamente dessa herança, da nossa incapacidade de vencer, da nossa culpa. E de imediato nós vamos encontrar mais tarde a psicologia oferecendo-nos uma visão muito grande, que foi caracterizada como a hostilidade. Nós guardamos esses conflitos, segundo Karen Horney, por causa da nossa hostilidade de indivíduos, a hostilidade de grupos, a hostilidade de nações. Então isso nos leva a criar determinados espíritos competitivos. Estamos sempre competindo, até na mediunidade. Que coisa curiosa. quando Allan Kardec sugere que os médiuns devem receber as mensagens e tomá-las para si em primeiro lugar, hoje eu noto que ocorre exatamente o contrário. Veio uma mensagem assim: nossa, isso aqui foi para fulano, isso aqui foi para Beltrano. É nada mais do que este conflito existencial competitivo. Porque se o outro está menor, é muito bom para nós, que nos tornamos maiores. Ao invés de lutarmos por qualidade, lutamos por habilidade de dominar o outro. Então esses conflitos estão embutidos. Mas Freud já dizia que a razão dos nossos conflitos está radicada na não aceitação da nossa sexualidade, em razão das heranças ancestrais, da castração religiosa, de nós estarmos submissos à lei do pecado, à lei da culpa. O Espírito Joana de Ângeles, aos 10 anos, sugeriu-me que no futuro, por certo, se nós começarmos de agora, as duas palavras pecado e culpa irão desaparecer dos dicionários por desnecessárias, porque todo pecador deve ser castigado e todo culpado deve ser punido. Então nós devemos substituir essas duas palavras por responsabilidade e seus derivados. Eu sou responsável pelos meus atos. Se eu faço bem, eu colho os frutos, porque sou uma pessoa responsável. Se eu faço mal, eu irei receber os amargos resultados, espinhos, porque sou uma pessoa responsável. Então eu tiro logo aquele caráter punitivo. Então eu não serei um indivíduo tímido, que no fundo é alguém que tem medo de ser desvelado, que traz uma culpa no inconsciente, culpa essa de encarnação anterior. Aceito a minha sexualidade não como sendo algo deplorável, que as religiões do passado infelizmente estabeleceram que o sexo era imundo e pecaminoso. Paulo de Tarso, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo 14, disse: e só há uma coisa imunda para quem tem a mente imunda, para esses é imunda. Ele se referia aos alimentos. Porque os judeus tinham tanta formalidade antes da refeição, as abluções, os recitativos, porque achavam, por exemplo, que determinados alimentos eram imundos por causa da sua mente, que Paulo exarou esse conceito, que nós podemos puxá-lo para o lado sexual. Se a pessoa é pervertida, o seu sexo é um sexo desvairado. Se a pessoa é promíscua, a sua ação sexual é vulgar, como a sua alimentação também é muito censurável. Se o indivíduo é destituído de uma ética de respeito pelo próximo, a sua união sexual é egocêntrica, é violenta, é sadista, porque ele é assim, não é o sexo. O sexo é o órgão mais sublime do equipamento orgânico, porque foi através dele que Deus estabeleceu o processo da perpetuação da espécie. Se nós olharmos entre as plantas e verificarmos, por exemplo, os pássaros levando no bico o pólen para fecundar uma outra flor, se nós observarmos esse fenômeno da fecundação, o vento levando pólen, ficaremos fascinados. Se observarmos no reino animal a procriação, essa escala da evolução, da preservação da vida, da alimentação, mantendo o equilíbrio, nós ficamos tocados. Agora a criatura humana, porque pensa, transforma muitas vezes a sensação em aberração. Não é o sexo, é o ser em si, porque tudo quanto ele fizer é aberrante. Se vai comer, não tem a menor educação para alimentar-se. Se dialoga, tem a sua agressividade, tem a sua conduta reprochável. Então o sexo deve ser exercido naturalmente, com os cuidados que uma boa alimentação impõe: sentar-se à mesa, manter o clima da fraternidade, alimentar-se para viver ao invés de viver para alimentar-se. Então a vida sexual é naturalmente o processo de libertação da sensação para a emoção. Porque nesse ínterim, Watson, aquele psicólogo, estabeleceu que a terceira emoção do ser é o amor. Na fase primária, o medo. Na fase primitiva, a ira. E depois, quando há a fissão da psique, o amor. E Emmanuel, em uma frase lapidar, como é do seu hábito, descreve que a loba, quando lambe o filhinho, é a futura mãe beijando no colo o seu recém-nascido. É o desenvolvimento do amor, da amizade, da solidariedade. Como da ira, dá lugar ao ódio, ao rancor, ao ressentimento, à vingança. Entre essas três emoções básicas, irão nos acompanhar por toda a vida. Na história, portanto, da psicologia de comportamento, quais são os fatores hoje que nos levam a transtornos e conflitos existenciais? Estudou-se que há três fatores culturais de natureza sociopsicológica que nos estão levando aos conflitos existenciais. O medo, herança primária. Aquele medo da morte foi decodificado hoje no medo de perder um emprego, no medo de um acidente, no medo de um estupro, no medo de um assalto, no medo de uma doença, no medo de amar. É curioso que o notável psicólogo teólogo Dr. Rollo May, americano, que desencarnou há pouco, ele escreve uma página que a sociedade contemporânea tem medo de amar. As pessoas não se dão, amam com reserva. Primeiro é a paixão sexual. A pessoa é portadora de uma atração, é sexepilo, como dizem os americanos, e apaixonam-se pelas imagens. As imagens são de efêmera duração, porque a imagem é a máscara. Na convivência, a pessoa se desvela e o outro se desencanta. Eu me recordo de uma frase que foi dita por uma atriz cinematográfica do passado, que é provável que aqui alguém conheceu, Rita Hayworth. Rita Hayworth fez o filme mais sensual da época, Gilda, que era a história de uma jovem sensual incrível, e ela desempenhou o papel de uma maneira brilhante, encantadora. Ela conseguiu dominar duas décadas, os anos 40, os anos 50, depois da apresentação de Gilda. E ela se casou legalmente 7 vezes. E naturalmente ela se divertiu 200 vezes. Então o que se deu? No último marido, que foi um príncipe, o príncipe Ali Khan, mais tarde ela voltaria a casar-se com Orson Welles e outras personagens famosas. Perguntaram por que seu casamento fracassava. Ela disse, por uma razão. Porque todo mundo se casa com Gilda. E quando é de manhã, acordam com Rita à cama. Todo mundo casava com a personagem. Mas ela era uma atriz. Aquilo era uma ficção. Não era ela, era um ser humano. E por mais que fosse sensual, não podia ser sensual 24 horas. Porque a sensualidade é uma emanação da libido. E quando é muito exposta, a libido gasta e a sensualidade se torna artificial. Então se apela para o silicone, para o implante, para determinadas condutas amorais e imorais, para manter o erotismo. Então ela foi de uma felicidade incomparável. Eu me lembro, porque eu era jovenzinho naquela época, bem jovenzinho, eu lembro dessa frase. Porque muitas vezes os matrimônios resultam mal, porque nós casamos com a imagem que temos um do outro. E é tão curioso que nós dizemos, ah, eu me decepcionei, não com a pessoa, mas com a imagem que nós criamos da pessoa. Naquele primeiro período do namoro, ele é o homem mais encantador da Terra. Isso era um pouco antigamente, hoje é um pouquinho diferente. Quando ele fala ao telefone, que voz, meu Deus, aquela voz quente ao ouvido, no tempo que dava flores, acho que hoje dá chutes, mas antes dava flores. Então aquela imagem, o encontro, a emoção da espera, o casamento, mas a pessoa depois já casou, já acostumou, aí assume a sua realidade de comportamento. E o outro choca, mas você não era assim. Quer dizer, ele nunca foi assim. ele esteve assim. Daí na Bahia tem um ditado: você quer conhecer alguém, coma com ele 1 quilo de sal. Quando terminar de comer 1 quilo de sal, aí você conhece o outro. Porque no hábito, a pessoa desvela-se. Então, dentro dessa colocação, o sentimento do amor para o sexo é fundamental. Porque esse sentimento da paixão logo evola, dilui-se. Mas, quando há essa cota do amor, que envelhece com as pessoas, que se torna mais capitoso como os vinhos bons, à medida que passa o tempo, se torna um relacionamento sem conflito. Os conflitos da personalidade dão lugar à identificação do indivíduo um com o outro. Apresentamos a segunda parte da palestra de Edivaldo Pereira Franco, realizada no dia 29 de agosto de 2010, no Colégio Militar do Estado do Rio de Janeiro, por ocasião do 20º Feirão Pro Mansão do Caminho. O tema: conflitos existenciais. A Rádio Rio de Janeiro apresentou, na Tribuna Espírita,